cruzeiro no solo 07. Libera pista próxima, intersecção à direita. Taxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência, 3520. Alfa Juliette, cruzeiro 05, nesta, 3520. Solo, perdão, Torre Salvador, OTAN 3520, nós estamos te aguardando o balizador aqui na posição de número 5, já prosseguir. Obrigado, senhor. Obrigado, viu? Delta Voador, Gol 1897, bom dia, Centro da Delta. Bom dia, 1897, informação em curso é a ECO para Brasília, correção, 1897 para Guarulhos, eu tenho aprovado nível de voo 360, o senhor está pronto para cópia? 360, pronto. Boa noite, 1897, autorizada para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da Euleda Bridge, em Bridge intercepta por Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle 120, decima 8, transponder 5024, voo 1897. Guarulhos, autorizado 360. Escola da 10, curva direita da Euleda, após Bridge Bridge, eu tinha captado para o Zulu no meia, para você o Zulu, direto Trivi. 1208 é o controle de saída, 5024 é o transporte. 5024, o acionamento correto, gol 1897, portão 4, chamei pushback, acionamento. Vou chamar, obrigado, gol 1024. 1897. estacionamento no 4-1-8-1-7. Autorizado, portão 4-1-8-1-7, meu táxi. Autorizado, última porta, 1-8-1-7. Bom dia, Alta 3399, informação Eco, pronto para cópia Guarulhos. Nível de voo 3603, autorizado para Sierra Bravo Golfo Neu, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição trilha, após autorizado conforme rota do plano, coesão rota apresentada no plano de voo, senhor. Decola da pista no zero com curva direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 506, coesão 5026, com 3399. Autorizado Guarulhos 360, Open Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Trive Pontos. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Pós-decolagem, controle 20.8, acionando 5026, Altan 3399. 5026, acionamento correto, Altan 3399. Na remota do ponte principal, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos o Altan 3399. Para o táxi, voo 18, 17, 17, 1 a bordo, 4 horas de alterno com fim. Uno 7, 1, 4 e 20, com fins? Afirmo. Copiado, senhor. Autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera pista no 0, voo 18 no 7. Pátio Índia autorizado, 17, vai chamar pronto, ponto de espera no 0, voo 18 no 7.